E aí, putiadez? Fala com o pai, fala. Putaria engarrafada, putas caramba. Ó, ó, putas carambas. Aí, horário de pico, putaria engarrafada. Putinho. Que putaria é essa? Essa mina tá sapeca, bate palma com bumbum. Palma com a xereca, palma com bumbum. Palma com a pepeca, bate palma com bumbum. Palma com a xereca, palma com bumbum. Palma com a pepeca, bate palma com bumbum. Palma com a pepeca, palma com bumbum. Palma com a pepeca, bate palma com bumbum. Palma com a pepeca, bate palma com bumbum. Palma com a pepeca. Solinho, solinho, solinho, solinho. Putinho. Putaria é essa, essa mina tá sapeca, bate palma com bumbum, palma com a pepeca, palma com bumbum, palma com a pepeca, palma com bumbum, palma com a pepeca, bate palma com bumbum, palma com a pepeca, bate palma com bumbum, palma com a pepeca, palma com bumbum, palma com a pepeca, bate, bate, bate com a pepeca, bate, bate, bate com a pepeca. De novo, de novo. Que putaria é essa? Que putaria é essa? Nath tá sapeca, pia tá sapeca. Bate palma com bumbum, palma com a pepeca. Bate palma com bumbum, bate, bate. Palma com a xereca, palma com bumbum. Palma com a pepeca, palma com bumbum. Palma com a pepeca, bate palma com bumbum. É oito degostos, hein? Palma com bumbum, palma com a pepeca. Palma com bumbum. Vasculha sua pepeca, come a piroca, vasculha, vasculha, vasculha, vasculha, vasculha sua pepeca, come a piroca, vasculha sua pepeca, come a piroca, vasculha sua pepeca, come a piroca, vasculha, vasculha, vasculha, vasculha, vasculha, vasculha, come a piroca, vasculha, bololô. Aff, bebê, eu amo isso, eu amo isso. Eu adoro essa putaria, ó. Eu amo a vida cara, bebê. Minha vida é muito cara, bebê. Ah, eu fiz vida. O vasculha sua pepeca. Come a piroca. Os meninos da cinco, bebê, toda a vida. Onde menino da cinco passa, os meninos da cinco passa. Aí novinha fica louca, ó. O vasculha sua pepeca. Come a piroca. Vasculha, vasculha, vasculha, vasculha, vasculha, vasculha. Vasculha, vasculha, vasculha sua pepeca. Com minha piroca, vasculha sua pepeca. Com minha piroca, vasculha sua pepeca. Com minha piroca, vasculha sua pepeca. Com minha piroca, vasculha. Solinho, solinho, ó. Eu só com fofo, eu só com fofinho, ó. Eu só com fofo, eu só com fofinho. Eu só com fofo, eu só com fofinho. Eu só com fofinho, ó. Eu sou tu fofinho, eu sou tu fofinho, eu sou tu fofinho, eu sou. Viola, viola. soco fofinho, soco fofinho, soco fofinho, soco fofinho, eu soco fofinho, eu soco fofinho, eu soco fofinho, eu soco fofinho, eu soco fofinho, eu soco fofinho, eu soco fofinho. Nossa nova, ela agachada fazendo pose pro flash. Fica assustada quando vê o giroflex. Calma, seu doutor, ela tá batendo com gogó. Só com gogó. Um gogó flex. Um gogó flex. Um gogó flex. Um gogó flex. Só com gogó. Um gogó flex. Um gogó flex. Só com gogó. Um gogó flex. Um gogó flex. Um gogó flex. Um gogó flex. Um gogó flex. De novo, de novo. Ela agachada fazendo pose pro flash. Fica assustada quando vê o giroflex. Calma, seu doutor, ela tá batendo com gogó. Sacuga, é colete excelente. Um gogó flex, um gogó flex. Um gogó flex, um gogó flex. Um gogó flex, um gogó flex. Na final de paredão tem que rolar um gogó. Só quem gosta de fazer um gogó, levanta a mão aí, vá. Chavasca, que é isso, Chavasca? É muito adulto. Ó, ela agachada fazendo pose pro flash. Fica assustada quando vê um giroflex. Calma, seu doutor, ela tá batendo com gogó. Gogó, só com gogó. Um gogó flex. Um gogó flex. Um gogó flex. Um gogó flex, vai lá, Leti. Um gogó flex. No paredão só vai dar isso, Beto. Beto Rivas, Ed Rivas, Golfinho Rivas. Deus cria da rifa, tá presente, porra, toda a vida. Sólio, sólio, sólio, sólio, sólio. Bota o capacete que lá vem Tadala. Bota o capacete que lá vem Tadala. Eu vou dar uma jatada de Tadalete, Tadalete, Tadalete, Tadalete, Tadalete na sua cara. Leite na sua cara, leite na sua cara, leite na sua cara, leite na sua cara, Tadalete, Tadalete, Tadalete na sua cara. Leite na sua cara, leite na sua cara, leite na sua cara. É colete excelente! Solinho, solinho. É colete excelente. Fala comigo, mamãe. É colete ou sem leite? É colete ou sem leite? Tem café com leite e sem leite. Escolha aí, bebê, vá. E pro TT. Bota o capacete que lá vem Tadala. Bota o capacete que lá vem Tadala. Eu vou dar uma lançada de Tadalete, Tadalete, Tadalete, Tadalete, Tadalete na sua cara. Leite na sua cara, leite na sua cara, leite na sua cara, leite na sua cara, leite. Tá da leite, tá da leite, tá da leite, tá da leite, Monique Rivas. Tá da leite na sua. Se bebe black. Na sua cara. Leite na sua. Use bebê. Leite na sua cara, leite na sua cara, leite na sua cara, leite na sua cara. Eu uso Kings toda a vida. Pique reggae, pique reggae. Vamos fumada diferente, pra ficar suave, fumada diferente, pra ficar à vontade. Te chamo pro meu quarto pra fumar do ice. Ice, ice, ice, ice, ice, ice, ice, ice, ice, ice, ice, Thiago. Ice, ice, ice, ice, ice, ice, ice, ice, ice, ice, ice, ice, ice, ice, ice. Pique reggae, pique reggae, pique reggae, pique reggae. Vamos fumada diferente, pra ficar à vontade, fumada diferente. Pra ficar suave, te chamo pro meu quarto, pra fumado ice, ice, ice, ice, ice, ice, ice, ice, ice, ice, ice, ice, ice, ice, ice, ice, ice, ice, ice, ice, ice, ice, ice, ice, ice, ice, ice, ice, ice, ice, ice, ice, ice, ice. Pra finalizar, ó. A explosão não é igual madeira pra bater no paredão. Ela se excita, joga a rabeta no chão com a garrafa de tequila. Ela pede mais, sensualizando. Chana no pai, chana no pai, chana no pai, chana no pai. Vem chana no pai, chana no pai. JF, Shrek gosta, hein? Vem chana no pai. Chana no pai, vem chana no pai. Chana no pai, vem chana no pai. Mais uma vez, mais uma vez. A explosão lá no arenoso pra bater no paredão. Ela se excita, joga a rabeta no chão com a garrafa de tequila, ela espede mais, sensualizado. Vem, vem. Chana no pai, chana no pai, chana no pai, chana no pai. Chana no pai, chana no pai, chana no pai, vem, vem, vem, vem. Chana no pai, chama ela, chama ela. Chana no pai, chana no pai, chana no pai, chana no pai. Seu cuzinho, seu cuzinho,